A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos ao primeiro programa da 13ª temporada do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Boa tarde. E depois de uma longa interrupção, as férias de verão, voltamos a este estúdio cheios de vontade de estar na vossa companhia e trazer até vós, ao longo deste ano letivo, uma série de rubricas, entrevistas, música e informações sobre as atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital através das melhores vozes da rádio. Podemos então conversar um bocadinho aqui com os nossos locutores presentes. Hoje não estamos todos. Para o próximo programa já nos vamos apresentar. Temos aqui alguns elementos, alguns alunos do nosso agrupamento que estão a vir a pensar vir para o nosso programa de rádio. Vamos falar então um bocadinho sobre como é que é voltar às aulas, porque depois de umas férias tão grandes, vocês vêm cheios de energia, mas também vêm com expectativas. Então, eu, à semelhança de todos os meus colegas que estão aqui na rádio, menos do José, que acabou de ir para o 8º ano, estou neste momento no 12º, ou seja, é um ano muito importante. Estou com grandes expectativas, como já disse, e pronto, gostava de saber agora a opinião dos meus caros colegas. Eu partilho aqui a opinião da minha colega Bia, porque depois de 2 anos com um horário muito cheio, é bom ter assim uns tempos livres para podermos estar com amigos e fazer outras atividades, como por exemplo vir ao clube de rádio. E acho que, como é o último ano, temos de aproveitar bastante. Vamos para sítios diferentes, outros para a universidade, outros se calhar vão já trabalhar. E portanto acho que é importante agora passarmos mais tempo juntos e aproveitarmos a vida. Sim, eu diria que este ano começou bastante bem e até agora tem sido bastante bom. É muito estranho, até parece peculiar termos tão pouco tempo de aulas, depois de 11 anos de aulas de manhã à tarde até às 5, 4 da tarde. E em comparação ao meu verão, que foi bastante trabalhoso, é bastante bom estar quase de férias aqui no 12º, e ajuda bastante o tempo excelente que tem estado. Parece que estou a ter o verão que não tive. Eu consigo concordar com tudo o que os meus colegas disseram. O 12º ano é o fim de uma rotina, o que é um bocadinho depressivo pensando assim, mas ao mesmo tempo eu consigo ver uma parte feliz nisso, porque foram 12 anos a trabalhar bastante e agora, como todos os meus colegas disseram, é mais leve no fundo, pelo menos a carga horária. Então eu sinto que tenho mais tempo se calhar para aproveitar antes de ir para a universidade e ter que trabalhar mais. Mas é uma mistura de sentimentos entre felicidade por estar quase a acabar e tristeza por estar quase a acabar. Sim, sem dúvida que é muito bom estar de volta, as saudades já se sentiam, confesso, e é realmente muito importante que todos os estudantes façam alguma coisa para além dos seus estudos, das suas obrigações académicas. É bom ter sempre alguma coisa que nos complemente, e se essa coisa puder ser algo de que nós realmente gostamos, então torna-se muito mais prazeroso. E é muito importante, especialmente nos dias que correm, adquirirmos estas capacidades que são extremamente válidas e que nos vão ser muito necessárias no futuro, e sem dúvida que o Clube de Rádio traz e dá-nos imensas ferramentas. Portanto, é muito bom estar de volta neste que é, para muitos de nós, o nosso último ano neste programa. Portanto, vai ter de ser mesmo para aproveitar até ao último dia. E no que me toca, cá estamos para mais um ano com crónicas, políticas e sugestões de visita. E agora vamos falar com o nosso José, que é o único, o nosso locutor mais novo. E o José vai nos dizer como é que foi voltar à escola, José. Bem, foi bom voltar à escola, porque conseguia também estar com os meus amigos e nas férias sentia um bocadinho que não estava muito com eles. Mas agora também já foi engraçado, e agora com estas greves e tempos livres foi muito mais engraçado e tive muito mais tempo para brincar com os meus amigos. E pronto, e acho que até agora está a servir. Ora, para mim também foi voltar a um novo ano, sendo que este ano, portanto, todos os meus alunos são alunos novos, e é bom voltar à escola. Para mim é sempre um gosto voltar à escola. Apesar de tudo, eu continuo a gostar muito de trabalhar, de ser professora, de me relacionar com os meus alunos, e de voltar à escola, que é um sítio onde nós não só ensinamos, neste caso eu ensino matemática, mas não ensino só matemática, mas também ensino o saber estar, ensino os meus alunos, ou tento ensinar os alunos a saberem estar bem, a serem felizes, e portanto eu acho que todos nós temos saudades disso. E agora vamos continuar o nosso programa a ouvir os nossos locutores com as suas várias intervenções. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me, showed me. You showed me love. Skin of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed me. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tubes just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear. It's all downhill from here. Todos, acabámos de ouvir Pink and White de Frank Ocean. Já vamos passar a falar mais sobre ele e sobre as suas músicas. Desde já quero saudar-vos a todos à nossa rúbrica. Já tinha saudade de estar aqui. Desta vez não estamos com o Martim, estamos com o Sebastião, que já cá esteve. Olá. E estamos com novidades aqui. Temos aqui a Bia e a Matilde. Olá. Olá. Vieram fazer este programa, esta rúbrica, peço desculpa, hoje, excepcionalmente. A não ser que elas queiram roubar uma rúbrica, sei lá. Não, não. Portanto, Frank Ocean é um cantor, compositor, produtor e empresário. Ele nasceu em Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é bastante reconhecido. As músicas dele têm ficado com o tempo mais conhecidas, mais uma vez, por causa do TikTok. Ele já não põe álbuns desde 2016. Não consigo precisar aqui, não estou a conseguir fazer as contas. Portanto, esta música que acabámos de ouvir chama-se Pink and White. Ela é do álbum Blonde. Pink and White é um, posso já dizer que é a música mais conhecida do Frank Ocean. Tem um som mais, parece quase angélico, quase do céu. É uma coisa muito relaxante. É quase, parece que estamos a ouvir a música de um sonho, porque é uma, os reverbs e tudo naquela música fazem com que seja relaxante, com que nos transmita uma magia. O Sebastião e aqui a Bia e a Matilde, eu mostrei-lhes a música porque eles ainda não conheciam, e eu acho que eles aqui podem dar um bocadinho da sua opinião. Sim, não, eu conhecia principalmente por features, por exemplo em Flower Boy do Tyler. Gostei, acho que ele é um muito bom artista para features, pela minha experiência. E esta música, acho que me deu uma boa impressão em geral da música dele e da discografia dele. É um, para mim deu-me umas vibes muito soul, R&B, sem dúvida. Assim muito melódicas, ou seja, um pouco longe de hip-hop puro, como Kendrick, por exemplo. Mas é muito interessante. Eu irei ouvir Channel Orange e Blonde, sem dúvida. Não sei qual é que é a opinião da Bia e da Matilde. O que é que vocês acharam? Então, eu não conhecia a música, quer dizer, passei a conhecê-la há uns 10 minutos, quando o Ricardo me mostrou. Mas a minha opinião é assim, não é muito o meu estilo. Consigo apreciar, porque dentro do género da música, consigo ver que há de facto qualidade. E enquanto alguém que sempre apreciou muito música clássica, ou seja, um estilo de música que não envolve vocais, voz, pronto, consigo apreciar o instrumental da música que acabou de passar. E pronto, essa é a minha opinião. Ele está a fazer um bom trabalho e pronto. O que é que tu achas, Matilde? Eu também não conhecia a música. O nome do artista não me soava de facto estranho, mas a música não conhecia de todo. E tal como a Bia disse, embora não seja o meu estilo, eu gostei. E talvez vá procurar mais sobre o artista e ouvir mais músicas dele, para aí sim formar uma opinião sobre, mesmo sobre a carreira dele e sobre as músicas e isso. Portanto, acho que é isso. Muito bem. A segunda música que vamos ouvir ao longo deste programa é Bad Religion. É do álbum Channel Orange, que foi o penúltimo que saiu. Ou seja, o primeiro dele. Exato. Sim, é o primeiro álbum dele. Bad Religion é uma música emocional em que ele fala. O álbum, o Channel Orange, ele fala muito de amor, mas especialmente nesta música ele decide falar sobre. É uma música mais introspectiva, mais emocional, que explora de certa forma os temas de um amor não correspondido. E um turbilhão de emoções interno dentro da cabeça dele. Eu acho que essa música, Bad Religion, ela não acho. Acho ele, o Frank Ocean, acho que permite transmitir essa ideia. Quando ele diz Bad Religion é má religião, ele diz que amar a pessoa a quem se refere é como uma má religião, porque ele está a segui-la. É uma coisa que ele. Que ele segue acima de tudo, mas que no fundo está-lhe a fazer mal. A seguir a Bad Religion vamos ter Super Rich Kids, também do álbum Channel Orange, que pessoalmente é o meu favorito. Esta música dá-nos mais um olhar satírico à vida dos jovens privilegiados. O Frank Ocean não nasceu propriamente rico, então ele Super Rich Kids, como diz o nome, fala de crianças, de jovens ricos, que têm uma vida completamente diferente de pessoas com outras situações. Ele fala do seu vazio mental, porque ele acredita que por terem nascido com a riqueza não têm tanta vida dentro de si. Diz que eles são longe da realidade, porque vivem naquela sua bolha de privilégio. Ele, nesta música, ele vai buscar umas letras mais eu vou dizer mais coloridas. Dá-me... A música é mais animada, de certa forma. Ele fala de materialismo. Ele fala, obviamente, fala da sociedade moderna, mas é com uma melodia e com umas letras que nem parece que está a falar de um tema tão... Não vou dizer sério, mas... Claro, a melodia e a letra não encaixam tanto com o que ele está a falar. Eu acho que vocês vão gostar, vai ser de vosso agrado. Após isso, para terminar, vamos ouvir Thinking About You, que é também de Shanna Lawrence. Eu posso dizer que é a minha música favorita do álbum. Ele aí fala mais uma vez de amor. Ele diz que está a falar sobre o amor que sentiu por... Eu acho que é um homem, porque ele é... Acho que ele é... Que ele é gay, não tenho a certeza. Mas ele está a falar sobre como pensar nesse indivíduo é como um tornado passasse no quarto dele, que é logo o início da música. Ele fala sobre a confusão de emoções. Ele fala sobre o sentimento do amor e como pode... E como muda o dia de uma pessoa, como os pensamentos amorosos acerca de alguém conseguem dar a reviravolta à cabeça de Frank. Portanto, acho que vai ser interessante ouvirmos estas músicas. São músicas mais animadas. Não têm tanto rap, fugindo aqui ao costume. É como o Sebastião disse, é bem mais soul, é uma coisa bem mais de harmonias, bem mais de alma, acho eu. Eu acho que vai ser interessante. Obrigado. Passamos então a ouvir Bad Religion. Taxi driver, be my strength for the hour. Leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you want. Just outrun the demons, could you? He said Allahu Akbar, I told him don't curse me. Oh boy, you need prayer, I guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. On my head like stick knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say Allahu Akbar, I told him don't curse me. But boy, you need prayer, I guess they couldn't hurt me, yeah. If it brings me to my knees, it's a bad religion. In love with someone who could never love you. Oh, oh, oh, only bad religion could have me feeling the way I do. Sabe o senhor ouvinte da Rádio Boa Nova quem venceu o Prémio Nobel da Literatura neste ano? Para satisfazer a vossa curiosidade, Matilde vai agora falar sobre o vencedor do Prémio Nobel e sobre a sua última obra publicada, O Outro Nome. Esta obra suscita uma reflexão. Imaginemos que um dia descobrimos um homónimo tão real como cada um de nós. mas cuja personalidade reflete o lado negro e sombrio da humanidade. Qual seria a nossa reação? Foi divulgado recentemente o grande vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2023. Trata-se de John Foss, um escritor e dramaturgo norueguês. Atualmente vive numa residência honorária situada nas imediações do Palácio Real de Oslo, que lhe foi concedida muito pela sua influência no mundo artístico pelo Estado norueguês. O Prémio Nobel foi instituído em 1901 e pretende destacar aqueles que, no ramo da literatura, produziram uma obra especialmente marcante. Cada vencedor recebe um prémio monetário de aproximadamente 985 mil euros. Relembro que José Saramago foi o único português, até à data, a receber este galardão. No entanto, já outros nomes da literatura portuguesa, como Miguel Torga e Júlio Dantas, foram nomeados, mas nunca chegaram a receber a distinção. O livro que vos apresento hoje intitula-se O Outro Nome e foi publicado em 2019. Mais um ano está a findar e Asle, um velho pintor viúvo e solitário, está parado frente da sua última tela. Interroga-se se estará pronta, se gosta dela ou se a levará juntamente com as outras 13 obras que preparou para a sua próxima exposição. É o início de uma longa meditação sobre o seu passado de jovem pintor, sem dinheiro, a relação com Alice, a sua falecida mulher, e a conversão tardia ao catolicismo. Porém, existe um outro Asle, tão real quanto aquele. Também ele pintor, também ele solitário, mas dependente do álcool. Duas histórias de vida que se cruzam, luz e sombra, fé e desespero. Escrito num estilo hipnótico inconfundível, O Outro Nome é o livro inaugural do último projeto romanesco de John Foss. Segundo a crítica, constitui um dos pontos cimeiros da celebrada carreira do autor, que o confirma como um nome essencial da literatura contemporânea. Para mais informações, consulte oco.pt. Boas leituras. O José Ribeiro vai, neste momento, embarcar na máquina do tempo e viajar até aos primórdios do cinema, até o ano de 1895. E traz hoje até nós a história dos irmãos Lumière, a invenção do cinematógrafo e a exibição dos primeiros registros cinematográficos. Olá a todos, chamo-me José Miguel Lopes Ribeiro e venho falar-vos sobre filmes. Hoje o meu tema vai ser o primeiro filme estreado no cinema. Embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grande Café, em Paris, a 28 de dezembro de 1985. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, ao qual chamaram cinematógrafo. O invento causou alvoroço nos cerca de 30 espectadores. A notícia alastrou-se e em pouco tempo este feito artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multimilionária. O filme exibido foi Le Rêve du Train à la Ciotte, baseado na invenção do cinematógrafo e posteriormente no cinetoscópio de Thomas Edison. Auguste e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo. Um aparelho portátil consistia num aparelho 3 em uma máquina de filmar, de revelar e projetar. Em 1895, os irmãos Lumière deram a conhecer ao mundo pequenos filmes que são os primeiros registros do início do cinema amador, ou empregados, deixando a fábrica Lumière em Lyon. É tipo como o primeiro audiovisual exibido na história, sendo dirigido e produzido por Louis Lumière. Do mesmo ano, ainda dos irmãos Lumière, foi exibido o filme Le Arrosé, uma pequena comédia. Menos de 6 meses depois, Edison projetaria o seu primeiro filme, Vitascope. Espero que tenham gostado e até à próxima. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got buku family, you don't even got nobody being honest with you. Free till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, oh, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't tryna keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first. Always like to hear first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bro. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginning. New beginning. Wake up high, the sun's going down. Time to start your day, bruh. Can't keep being late on. Oh, you need the money if you gon' survive. Every night, shit, every day, shit. Dropping baby off at home before my night, shit. You know I can't hear nothing, spend the night, shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die, yeah. Wanna feel it, nah, nah, don't need to come by. Fuck me after my shit. Know them boys wanna see you broke down, shit. Bummed out and shit, stressed out and shit, that's everyday shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit, every night shit, everyday shit. Every night fucks every day up. Every day patches the night up. Oh God, you should match it, it's that KO. No one lighter, still I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Cap at least six discs and a changer. Back on Boswell and Percy had it active. Couple bishops in the city building mansions. Oh, the reverend. Preaching self-made millionaire status. When we could only eat at Shoney's on occasion. After Trina hit, I had to transfer campus. Your apartment I didn't use since where I waited. Staying with you when I didn't have an address. Fucking on you when I didn't own a mattress. Working on a way to make it out of Texas. Every night, dropping baby off at home before my night, shit. Yeah, you know I can't hear none of that. Spend the night, oh my gosh. Wanna see Nirvana, wanna die, yeah. Wanna feel it on it, who you come by? Fuck with me at the mosh. If you know them boys wanna see me bummed down, see me bummed out, stressed out, and she's every day, shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. Every day, shit, every night, shit, every day, shit, every night, shit. As crónicas políticas da Mafalda estão de volta. E hoje ela vai comentar a entrevista dada pelo primeiro-ministro à CNN Portugal / TVI. Na ótica do governante, tudo vai funcionando. Vai mesmo? Hoje temos o comentário da Mafalda. Na crónica desta semana falo-vos sobre uma entrevista mais ou menos polémica que o primeiro-ministro deu à CNN Portugal. Numa altura em que a população está cada vez mais envelhecida, as famílias enfrentam dificuldades não só financeiras como habitacionais e o Serviço Nacional de Saúde sobrevive a meio gás, António Costa reconhece que a rede que permite reduzir o número de pessoas que permanecem no hospital após a alta médica e que tem vindo a aumentar não está a funcionar bem. Vai funcionando, admitiu António Costa quando confrontado com uma pergunta feita por uma enfermeira durante a entrevista promovida pela CNN Portugal. O que Costa diz que vai funcionando é a chamada Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada em 2006 pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde e que dá apoio a idosos e a pessoas com dependência, quer através da prestação de cuidados em unidades públicas e privadas, quer através de apoio domiciliário. Os mais recentes dados à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, referentes a março, revelam, porém, que até aumentou o número de pessoas que ficam internadas já depois de terem tido alta, simplesmente porque não têm para onde ir ou os familiares não têm condições para os receber e prestar o devido auxílio. Atualmente, a rede dispõe de cerca de 4 mil camas, mas há mais de 1.600 pessoas à espera de vaga. Isto não é um problema de saúde, é um problema social, atira Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Para ele, o que está a falhar é o apoio social dado a estes doentes e famílias. Precisamos de mais apoio social, isto é um problema da sociedade como um todo, continua. Ora bem, esta foi sem dúvida uma entrevista muito polémica dada no passado dia 1 de outubro e que não podia deixar de comentar. Para já, é extremamente importante que o Primeiro-Ministro vá dando estas entrevistas e vá prestando declarações em sítios que não são nem à Assembleia da República, nem à saída de um determinado evento, onde por norma apenas profere algumas palavras ocas na tentativa de despachar, à falta de uma palavra melhor, os jornalistas. Portanto, chega-se a um ponto em que não sabemos o que é que anda realmente o chefe de governo a fazer e isso não pode ser, nem os portugueses o desejam. Portanto, é realmente importante que ele dê estas entrevistas, sobretudo em canal aberto. Nesta entrevista em concreto, António Costa tentou responder às perguntas polémicas que lhe foram feitas, nomeadamente sobre educação, habitação e saúde. Por muito que se goste do Primeiro-Ministro, e não estou a discutir isso, penso que todos acabámos de ouvir a entrevista ficando com a sensação de que ele não disse nada do que precisávamos de ouvir em concreto. Às questões polémicas, ou deu a volta à pergunta, ou deu uma resposta demasiado vaga, indicando que estava a tentar resolver os problemas, o que, atenção, não quer dizer que não esteja mesmo a ser feito, mas sinto que era preciso existir uma maior proximidade entre o Primeiro-Ministro e os cidadãos, e claro, honestidade, porque mesmo que haja um problema na saúde que esteja com difícil resolução, talvez fosse melhor o Primeiro-Ministro dizer isso mesmo ao país. Por vezes, a honestidade é mesmo o mais importante, e considero que foi aqui o que faltou. Foi essa proximidade com os cidadãos e alguma honestidade. Portanto, caros ouvintes, como podem ver, as minhas crónicas políticas estão de volta, mas os temas são os mesmos. E continuo a dizer aquilo que dizia na temporada anterior, é acreditar que melhores dias virão. Na esfera da política internacional, Beatriz traz-nos agora notícias sobre o acontecimento que neste momento está na ordem do dia. O ataque surpresa do Hamas a Israel e o contragolpe israelita, colocando em destaque a posição do Irão, que apoia e se congratula com a ofensiva do Hamas. O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, declarou hoje que o Irão apoia a defesa legítima da nação palestiniana e apelou aos governos muçulmanos para também afirmarem o seu apoio na sequência do ataque lançado pelos Hamas. O líder iraniano fez esta declaração depois de falar separadamente ao telefone com os líderes dos movimentos armados palestinianos Hamas, Ismail Haniyeh, e da Jihad Islâmica, Ziad al-Nakala, que acolheu separadamente em junho em Teherão. O Irão mantém relações estreitas com os dois movimentos palestinianos e foi um dos primeiros países a saudar a ofensiva do Hamas lançada no sábado. O Irão apoia a autodefesa da nação palestiniana. O regime sionista e os seus apoiantes devem ser responsabilizados neste caso, disse o presidente Raisi na sua mensagem dirigida à nação palestiniana. Os governos muçulmanos deveriam juntar-se à comunidade muçulmana no apoio à nação palestina, que acrescentou. O governante concluiu a sua mensagem saudando o Hamas e a Jihad Islâmica pelo nome. Saudações à resistência da Palestina, do Líbano e da Síria, ao Iraque, ao Afeganistão e ao Iémen. Saudações à heroica e à resistente Gaza. Saudações ao Hamas e à Jihad e a todos os grupos de resistência. Israel e a faixa de Gaza estão em guerra após uma ofensiva militar realizada na manhã de sábado pelo Hamas, que disparou milhares de foguetes, infiltrou combatentes em território israelita e capturou israelitas, mantidos ainda como reféns. Mais de 600 pessoas foram mortas do lado israelita e cerca de 370 do lado palestiniano, segundo relatórios provisórios de fontes dos dois territórios. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o general Mohammad Bagheri, elogiou hoje a complexa operação lançada por grupos de combatentes palestinianos. É o produto da ira sagrada que o inimigo sionista plantou na nação palestiniana oprimida e que deve agora colher, acrescentou em comunicado. Ali Akbar Velayati, conselheiro do líder supremo iraniano Ali Khamenei, previu que esta operação vitoriosa irá acelerar a queda do regime sionista. Um alto funcionário americano indicou no sábado que era muito cedo para dizer se o Irão estava diretamente envolvido na ofensiva lançada pelo Hamas. No entanto, acrescentou que não há dúvidas sobre o facto de o Hamas ser financiado, equipado e armado, entre outros, pelo regime de Teherão. Na noite de sábado, manifestantes reuniram-se na Praça Palestine, na Palestina, em Teherão, agitando a bandeira palestiniana. A grande libertação começou, proclamava em árabe uma enorme faixa exposta na fachada de um edifício. Numa outra praça da capital iraniana, outro painel gigante foi instalado, mostrando o xadrez preto e branco do Kefia, palestiniano, cobrindo a bandeira israelita branca e azul com a inscrição Inundação de Al-Aqsa, nome da operação do Hamas. A República Islâmica do Irão não reconhece o Estado israelita e o apoio à causa palestiniana tem sido uma constante na sua política externa desde a Revolução de 1979. Em resposta ao ataque surpresa do Hamas, grupo considerado terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, as autoridades israelitas bombardearam a partir do ar várias instalações do Hamas, na faixa de Gaza, numa operação que batizaram de espadas de ferro. A troca de tiros prossegue até hoje, com numerosos foguetes lançados a partir da faixa de Gaza e bombardeamentos israelitas contra centenas de alvos no Hamas, no enclave palestiniano. I think I started something. Got what I wanted, didn't I? Can't feel nothing. Superhuman, even when I'm fucking Viagra popping. Every single record, auto tuning, zero emotion, muted emotion, pitch corrected, computed emotion. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Ow, stripper booty in a rack like wow. Brain like Berkeley, met her at Coachella. I went to see Jigga, she went to see Z Trip. Perfect. I took a seat on the ice cold lawn. She handed me an ice blue bong, whatever. She said she wanna be a dentist really bad. She's in school paying for tuition, doing porn in the valley. At least you're working, but girl, I can't feel my face. What are we smoking anyway? She said, don't let the high go to waste. Taste, little taste, Novocaine, baby, baby, Novocaine, baby, I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone, love me none. Love me none, love me none, numb, numb, numb. Sink full of dishes, pacing in the kitchen, cocaine for breakfast, yikes. Bed full of women, flip on a tripod, little red light on, shooting. I'm feeling like Stanley Kubrick. This is some visionary shit. Been trying to film pleasure with my eyes wide shut, but it keeps on moving. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Stripper booty with a rack like wow. I'll never forget ya. You put me on a feeling I never had, never had, never had. And ever since I've been trying to get it back. You pick it up and put it back. Now I'm something like the chemist on campus, but there's no drug around quite like what I found in you. I still can't feel my face. What am I smoking anyway? She said don't let the high go to waste. Taste, little taste, Novocaine, baby, baby, Novocaine, baby, I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone, love me now. Love me now, love me now, numb, numb, numb, numb. Novocaine, Novocaine, Novocaine, Novocaine, Novocaine. Oh, numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain, numb the pain. Novocaine, Novocaine, Novocaine, Novocaine, Novocaine. Oh, for the pain, for the pain. Ooh, Novocaine, Novocaine. Oh, oh, oh, oh, oh. certainly pretty. Pity, pity. All the pretty girls involved with me making pretty love to me, pretty. Pity, pity. Oh, oh, I can't feel a thing. I can't feel a thing. Can't feel a thing. Can't feel, feel, feel, feel a. I can't feel, feel a. Novocaine, Novocaine, Novocaine. I can't feel, feel a. Novocaine for the pain, for the pain. I can't feel a. Novocaine, Novocaine, a Mafalda sugere no programa de hoje um curto passeio ao Santuário da Nossa Senhora das Preces, onde se realiza a 18ª edição da Festa da Castanha. Apresenta um programa bem divertido e recheado de muita castanha e outras atividades. Eis uma adivinha. Tenho camisa e casaco, sem remendo nem buraco. Estouro como um foguete, se alguém no lume me mete. Ou então, lançar ao chão lágrimas que são os ouriços. Frase de Miguel Torga, escrita em 1941, sobre as árvores que nos dão as castanhas. A Feira da Castanha está de regresso ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Aldeia das 10, no Conselho de Oliveira do Hospital. A 18ª edição do certame decorre entre 22 e 23 de outubro deste ano. À semelhança de anos anteriores, os produtos endógenos estão em destaque, assim como o artesanato e a gastronomia. Esta feira contará com diversas atividades lúdicas muito interessantes, como, por exemplo, a inauguração de uma exposição de fotografia do concurso A Castanha em Oliveira do Hospital, o tradicional magusto noturno com animação musical pelo grupo de concertinas Sons e Tradições do Alva, o típico evento Cucurinho Epic Trail, uma corrida com percursos recheados de trilhos técnicos, muitas vezes inacessíveis de qualquer outra forma sem ser a pé, com grandes declives, subidas de pequenos riachos, com fundos rochosos e com pouca água, subida de pedras, entre outros tipos de piso com terrenos acidentados, e que é já um evento bastante típico e bastante comum nesta festa. Depois temos também a abertura oficial desta 18ª Festa da Castanha pela Filarmónica Fidelidade de Aldeia das 10. Segue-se o programa com uma visita pedagógica ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, com uma oficina para crianças e famílias intitulada Da Castanha ao Castanheiro. Depois, o grupo de cantares e melodias do campo de Santa Ovaia tratará também de animar a festa e haverá também um show cooking para crianças intitulado O Cantinho do Chefe. A oficina da Castanha ao Castanheiro é depois repetida num outro horário e dá-se também um cortejo etnográfico com o rancho folclórico sampaense e o rancho folclórico Rosas de Vila Franca. Há também a recriação etnográfica do magusto tradicional com o rancho folclórico sampaense e o rancho folclórico Rosas de Vila Franca, portanto os ranchos que referi há pouco. O encerramento da festa é feito pelos grupos gaiteiros da região de Coimbra, os Amigos da Ramboia e Unidos da Serra. Ao longo do dia haverá ainda animação teatral com o Toino e a Laurinda, jogos tradicionais, pinturas faciais e modelagem de balões. Portanto, esta é de facto uma festa que, para além dos produtos endógenos e da castanha, obviamente, que é a rainha da festa, há também uma série de outras atividades que os nossos ouvintes não vão querer perder. Para informações sobre os horários de cada atividade, recomendo que consulte o site oficial do evento. Não perca esta que é a primeira festa outonal do nosso concelho. Divirta-se e boa viagem! E agora destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Na EB1 de Oliveira do Hospital, comemorou-se o Dia Nacional da Água, 1 de Outubro, com a instalação de um painel Cada Gota Conta, elaborado pelos alunos e pelos encarregados de educação. Pretendeu sensibilizar toda a comunidade para a necessidade de se poupar água e, no âmbito do Dia da Música, cantaram-se canções com o lema A Cantar Vamos Poupar Água. No dia 29 de setembro, realizou-se mais uma cerimónia de entrega dos diplomas de mérito e de valor aos alunos do nosso agrupamento, com a excelente apresentação dos nossos locutores da rádio. Parabéns! Foram muitos os alunos que se destacaram pelo seu mérito académico.